pobre la Victorina, como todo mundo sabe. Dizem que morreu de parto e morreu de enfermidade. Dizem que morreu de parto e morreu de enfermidade. Thank you. sem que morreu de parto.